ter que aproveitar esses picos de energia. Eu não sei quando eu vou querer levantar de novo. Tempo passa e tô cansado de fazer magia. Eu preciso entrar na sintonia de Deus de novo. Hoje eu acordei cansado que nem todo dia. Só preciso do oceano e respirar de novo. Mano, eu parei de fumar, mas eu voltei de novo. São desejos da minha carne, eu me entreguei de novo. Me falou que eu nunca mudo e que eu sou muito escroto. Tô bolando um baseado, um back muito grosso. Eu só falo da minha vida, então me sinto exposto. Se eu me afasto da matéria, me chamam de louco. Meu antigo eu na cova, deixo eles de luto. Confiança tá deixando todo mundo puto. O fogo do inferno arde pra caralho. Tu só nota quando sai, WN nunca cai, não. Eu vou escrever muita carta que ninguém vai ler. Eu tenho certeza que ninguém entenderia nada. Sempre preparando minha mente pra perceber que toda energia que eu gastei não vai valer. Talvez no fim valha, talvez eu esteja errado. Busco redenção, tô acostumado. Quero ver meu som tocando numa rádio. Pra eu sentir orgulho de tudo que eu fiz. Preso nessa casca toda madrugada. Fumei tanta erva que eu já tô ficando louco. Se isso me completa, vou pedir pra ela. Pra não ir embora, agora fica mais um pouco. Tenho que levar a luz, mas já tô cansado, mano, de ter que falar a mesma merda de novo e de novo. Desde que Deus me contou a verdade do tudo, sou obrigado a conviver com essa fama de louco. Mano, eu tenho que aproveitar esses picos de energia. Eu não sei quando eu vou querer levantar de novo. Tempo passa e tô cansado de fazer magia. Eu preciso entrar na sintonia de Deus de novo. Hoje eu acordei cansado que nem todo dia. Só preciso do oceano e